Gricinho. Repertório novo da banca, deixa, tá ligado? Mais uma nova, hein? Mais uma nova, mais uma que vai estourar com a banca, deixa. Original é nós, tá ligado? Portão do Arrocha. Vou embrasar, hoje vou embrasar amanhã. Vou embrasar todo mundo com a bebida balalaica. Vou embrasar, hoje vou embrasar amanhã. Vou embrasar todo mundo com a bebida balalaica. Acontece com a balalaica. O que com a balalaica. Acontece com a balalaica. Estourou, tá ligado, é? Então, o que com a balalaica. Acontece com a balalaica. O que com a balalaica. Vai, Bricinho. Isso é pancadeixo, o fenômeno dos paredões. Original é nós. Aqui, ó. Vou embrasar, hoje vou embrasar amanhã. Vou embrasar todo mundo com a bebida balalaica. Vou embrasar, hoje vou embrasar amanhã. Vou embrasar todo mundo com a bebida balalaica. Então, acontece com a balalaica. O que com a balalaica. Acontece com a balalaica. O que com a balalaica. Então, repertório novo da Panca Nation. É, tá batendo. Então, acontece com a balalaica. Vou embrasar, hoje vou embrasar amanhã. Vou embrasar todo mundo com a bebida balalaica. Vou embrasar, hoje vou embrasar amanhã. Vou embrasar todo mundo com a bebida balalaica. Então, acontece com a balalaica. Juazeiro em peso tá fazendo. O que com a balalaica. Acontece então, vai. Eu disse desce. Acontece com a balalaica. O que com a balalaica. Acontece com a balalaica. Vizinho, ó. Isso é pancadeixo. Repertório novo. É o fenômeno dos paredões. Ao vivo tá batendo certo, viu? Avisa que o verão que vai chegar quente é nós.